Salvador, é o Azul 4118. Solicito autorização para Compins no nível 360. Tem informação e uniforme, está no gate 3. Azul 4118, sim, informação uniforme confere, Confins autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5451 no transponder. Gente, Azul 4118, autorizado com Confins, nível de voo 360, decola pista no zero com curva direita, perfil saída Leda, Dael, Leda, após bridge, via Upper Zulu 16, via rota do plano, transponder 5451 e o controle de Salvador 1208, Azul 4118, obrigado. Correto, portão 3, chama pronto, estacionamento Azul 4118. Bora, obrigado. Estacionamento, tá 3155 na 08. Na 3155 tem uma aeronave da Portugal já na Taxi Alpha, próximo ao através da Taxi Kilo. Tem quanto você já aguarda a passagem da mesma e após prosseguir com o bus? Primativo então, se ele está aguarda a mesma, após prossegue, tá 3155. Obrigado pela colaboração, então coordenei com a equipe de solo, após a passagem da mesma, está livre e a porta está. É, coordenado. Portugal 021 Taxi via Juliet Gate 11. Juliet Gate 11, né, pessoal, eu estou no bom dia, obrigado. Guardião 03, sente que cruzou o campo, contato agora com o controle, 120 decimal 8, é o retorno. 1208, grato. Prossiga. Controle, Salvador, muito boa tarde, Guardião 03. Guardião 03, prossiga. O avião decolou, está com a ocorrência policial em Cajazeiras, no momento mantendo o setor norte do campo. Solicito proa para o referido bairro. Avião 03, autorizado, mantendo condições visuais na escuta do controle. Em condições visuais, na escuta permanente, 03. Confirme o pátio que encontra-se a pista que decola. No final, ele é seu estabilizado localizador. Descida para 2.1020, reportará estabilizado. Passa 24. Eita, descida a saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120.8 e aciona 5160 nos respondos. Mike Eco, deu autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto para decolagem, Delta. Trip 5627, autorizada a decolagem em pista 10, vento no 40 graus, 10 nós. Iniciado, 5627. 160 no transponder, apenas confirmando a saída da El, Leda após posição Bridge. O Oscar Papá Juliette no pátio 3, chama pronto para acionamento. 548, a sua indicação. O 48 desça para o 060, vou ITAP para a chegada Mari. Doutores, dá pra mim que eu tô usando a rotatória para o Quebec Serra? O Quebec Serra mantém a paz. Janeiro 6327 MC3 IP, 133325, alternativa 1251. Confirma a mensagem, chama 3327, 133, 25, até 9, 25. Afirmativo. 55, controle 1208. Controle 1208, 5627. Está estimando o pouso 1940. 1940, copiado. Salvador, boa tarde, 35627. 35627, contato radar, sua restrita ao 090 na saída Puca. Restrito 090 na Puca, 35627. Quando possível, solicita voar Conde e nível 150. Tente aguardar a coordenação. Aguarda, 35627, obrigado. Como é que o Delta irá para Manati? Acima aqui, o senhorita, crua direta, como meu pé? Meu pé, direto Manati, é poste 20 milhas fora. Reportará de Leão CTR, Delta. Guardião 06, irá manter o meu pé? Afirmativo, senhora, o nome meu pé neste setor. Sente, devido à aeronave aproximando na final, terá que afastar do setor. Guardião está ciente. Tarifa aqui do Quebec Serra. Quebec Serra, reporte rotatório e visual função. Serra. Salvador, boa tarde, passarelo 2231, com a uniforme. 2231, desça para o 070, na chegada Mari. 070, Mari, 2231. Na 6321, chame C3, Cifra 1260, alterna 1288. 6321, controle. Sua escuta, prossiga. Chame C3, Cifra 1260, alterna 1288. Afirmativo, chamará Brasília 260-288, boa tarde. Guardião 07, copiou o controle para afastar do setor. Guardião 03, ao controle. Na sua escuta, senhora. Copiou o controle que é para afastar do setor devido à aeronave na final. Já afastando. Sente pro norte. Pro norte, Guardião 03. Trip 5627 autorizado 150, voe direto Conde. 150 de nível, autorizado presente, partido presente, voando Conde, Trip 5627, obrigado. Trip 5627 voou para 150, está autorizado voar Aracaju. Aracaju, nível 150, Trip 5627. Visual com o campo aqui no Quebec Serra. Observa informações de tráfego, tem um tráfego na sua posição de 1-2 horas, mantendo. Um é meu pé, é um helicóptero. É, terra. Salvador, voo na 925. Voo na 925. Prossiga. Cruzando 210, para 160. Na pro de Anaguém. Voo na 925, a sua identificação na chegada é bom, direita para o 080. Na versão da rotatória, Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, chame torre 1-8-6. 286, Serra. Estação no 4 estabilizado. Tio Quebec Serra, reporte ao final. Fofman, mantém a rotatória. Que é com curvas à esquerda, guardando instruções. Mantém a rotatória, curvas à esquerda. Pesado no localizador. Chame torre, 1-8-6. 186, torre. Oscar Papá Juliette, prossiga seu táxi, autorizado ingresso na parte principal, táxi via Índia, reporte pronto para decolagem. Salvador, pastor 14. Pro 118, ambiente 03, para pushback e estacionamento. Azul 4118, coordenando com a equipe de solo, após a passagem da nave da TAM, a retaguarda autorizada para pushback e estacionamento, reporta TAM. Quando for da nação, após a passagem da nave da TAM, iniciou o pushback e estacionamento. Azul 4118, obrigado. 0 nós, Oscar Papai Juliette. É um Excel, cruzo do Rio de Janeiro agora, para 105. Só confirma o tipo de equipamento. Charlie, 56, X-Ray, é um Excel. Nível 050, limitado a 30 milhas. Alfa Golf modificado ao 02 ou para o 075. A polícia militar que está à sua direita no alinhamento da 17, a mil pés, que o mesmo está sendo o seu tráfego. É, terra. Os corredores visuais e o reporte para a descida. Mantenha o ponto de espera, aguarde para decolagem 3155. Guardado. Pastor no 4, pista livre autorizado, pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 10 nós. Pastor no 4, autorizado, pouso. Só confirme a pessoa da bordo. Estamos com 6 a bordo. E 4 horas de autonomia. Salvador, boa tarde, Oceanero 6314, cruzão 60, parou no 50 com a formação e uniforme. Paraná 314, chegada Mari, desça para o 050. Mari 050, informação do atraso, originado das obras de Guarulhos, a gente tem a possibilidade de voar em tática outona para se minimizar? Tem a chegada do Paraná 314. Controle o trip 5488, gente da Uniform, descendo restrito 170, sou solidário ao colega da Avianca, esse é autorizado, vou direto Duna também. Trip 5488 será o número 5 na aproximação, vai descer até o 060 para a chegada Mar. 060 da chegada Mar, trip 5488. Controle ao Papatango, Oscar Papá Juliette. Então, nossa Papa Juliette vai subir restrito até o 050 na saída da Elma. Vai atingir o 050 da Elma, Papa Juliette. Tá vai ser na remoção do finger aqui, obrigado. Tenta 22, 3 zona passarela. Passarela do 22, 3 zona vai desça para 2000 pés, voe Duna para. Reporte estabilizado localizador. 2000, Duna vai reportar localizador. 548, passou do vetor, mantém a proa 290, limite a magnética 080 de Simbra. Sim, mantém a proa 290, limite a magnética 080 de Simbra. Oscar Papa Golf, chame o setor Recife na frequência 12685, alterna 12545. Direito, chamo só aluno 21 no décimo 9. Direita 21 no 9, solo. Sendo para 1500 pés, estou na proa do externo. Na facção, ingresso no corredor. No corredor, bom fim. Pastor 1-4. Confirmando, pastor 1-4, seria Força Aérea 2-3, 1-4 para Recife? Ah, afirmativo, mas acabou de pousar, livramos aqui à direita. Afirmativo, pastor 1-4, confirmando, encontra-se no ponto de espera da Taxi Delta ou já na Alfa, confirma. Tração para sequenciamento curto, à esquerda na proa 040, limite a magnética 080. 040, limite a magnética 080, confirme do externo? Afirmativo. Grato, tá visual com a Avianca aqui à direita. Tô indo com o controle, ele pra dar uma olhada aí, muito obrigado. Nós não temos conhecimento desses corredores, então acho que vamos ter que enquadrar ou vetoração para 17 ou prosseguir instrumento. Gente, Lima Fox Tango, mantém essa proa, aguarde uma proa para a pista 197. Afirmativo, descendo para 1500 pés, tranquilo. Controle, confia o 925. Boa, 925, prossiga. 1500. Gente. Doutor, boa tarde, 7.5 da Uniforme, 240. Lima Fox Tango, desça para o 080. 080, tranquilo. 1922, desça para 4 mil pés, o ajuste é 1020. 4.020, Lima Fox Tango, copiou o controle, que é para subir, descer até o 080. Afirmativo, cruzo 90 para o 080, Lima Fox Tango. Estou 1695 descendo para 4 mil pés, ajuste 1020. Tá, é o Lê da Brilha aguardando. Estou na 755, prossiga. Cruzando 230 na bom. Na 755, chegada bom, desça para o 050. 750. Olimpo 48, redução para 1809. Curve à direita na proa 060. Redução para 1809, nós direita 060. O qual? Tolhão, 35488. 35488, prossiga. Sua informação, se for ajudar, mantém 250 até o externo, tá ok, senhorita? Com a maior tranquilidade do mundo. Mente, reduz para 2409. É 2 para 240, 282. Olimpo 48, desça para 3 mil pés. Reporte estabilizado no localizador, nessa proa interceptar. Então nessa proa, descendo para 3 mil, vai interceptar o 488. Passaria do 2223, estabilizado? Confirmado, 2231, vai estabilizar agora. Gente, agora você acessou a torre. Ok. Controle, boa, tá? 3, zona 55. Lipos 48, chame 1198. Interceptar pelo 16, informa da pistão na 0, curva direita, seu controle 1208 e o transponder 5477, do F5729, na posição número 2. Correto, portão 2, chama pronto para o pushback acionamento, WebJet 5729. Chama pronto, 5729, obrigado. Quando partiu a pista na hotel. Centro estacionado, pátio militar, frequência livre, o pastor no quarto. Tô, 70. Controle, tá, 3155. 3155, contato radar, tô para o 340 na saída da EL. 340 na da EL, tá, 3155. 2231, estabilizou. Saiu 261, torre, 18 decimal 6. 18,6, boa tarde. Boa. Correto, pátio 4, corrigindo, na posição 04, pátio principal autorizado, reporta ataque, estando 3145, ajuste agora 1020. Reporta 05488. Ótica Papá Juliette, chame CTC, 13325, alternativa 1251. 1251-3325, Oscar Papai Juliette. 6314-SG-050. Lima Papá Tango, desça para 2500 pés, faça espera no setor visual. Curva pela esquerda, 2500 pés, vai fazer espera. Controle 120, décima 8. 208, obrigado. Manter a velocidade até mais próximo do externo. Manter o 60. Afirmativo, agora chama a torre 7186. 3194. Sobre vetor, mantenha presente proa. O limite é o localizador. Redução para 1809. 1806394, mantenha presente proa, limite ao localizador. Trip 5488, redução para 1809, ele vai ultrapassar o localizador. Seu novo limite é magnética 1920, disse. Afirmativo, então o novo limite 120, passando o localizador 5488. Se a senhora quiser, eu reduzo mais, dando passagem para o Avianca à direita aqui, sem ultrapassar o lock. Gente, reduza para 170. 170 pode interceptar o lock, 2 milhas para interceptação. O Sané 6314, chame na frequência 19.8. 19.8. Salvador Azul 4118, boa tarde. Xenema 314, copiou o controle? Copiou, mas confirme 18.8? 119.8. Ah, 1198, boa tarde. Trip 5488, chame na frequência 119.8. 19.8, boa. Azul 4118, perfil da Dael, suba para o 360. 360, 4118. 1755, vai descer para o 050. 1755, ao controle. Prossiga, senhorita. Para o 050. 050, passo 3 anteriormente. Lima Fox Tango, está mantendo espera no setor? Afirmativo, iniciando curva agora pela esquerda. Gente, vai descer para até 2500. Descendo para 2500, já visual com o campo. Aguarde a transferência. Tá bom. Proa, o localizador descendo para 2000 pés, ajustado 1018. Nesta proa, tentará interceptar o localizador, descendo para 2000, confirme ajuste agora. Ajuste em Salvador 1020. 1020, 6394. Confirme o tipo de tráfego à frente do 6394, senhorita. Seguindo o Boeing 737-800 da Gol, o Xanem 6314. 6314. 6314 descendo para 2020. 2020. IP 5488 desce para 3000 pés para o localizador, curva direita para o 1150. 3000 direito, 150, 5488 para o lock. 1925 estabilizado. Afirmativo. Planta sinal de chama a torre agora, 118.12, bom pouso. Chamando 05 ou 03? É o 05, guardião, 05. Plan 3155, chame o seu Recife 13325, alterna 1251. 3325251, boa. Seu solo foi o 04, 121, décima norte. 219, 231. Salvador, 4231, lembrou? Passaredo 2231 no taxi via Alfa, Juliette, remota 14, parte principal. Alfa, Juliette, remota 14, passeio 2231. Sai, Salvador, 925, ILS, baixou, travou. E 488 nessa proa pode interceptar o glide? Livre 5488, desce para 2000, 1020. 2000 com 1020, está autorizado o procedimento 5488. 545, mantém um ponto de paraguarde para decolagem. Estabilizando agora, senhorita, o localizador vai interceptar o glide. Afirmativo, chame agora a torre 786, um bom pouso. 186, muito grato, bom trabalho, senhor. Carajá 44, aguarde. Site 55, edição para 1809. Desça para 4000 pés, o ajuste é 1020. 4020, 189, 1050. Trip 48 no solo aos 1,6, livre à direita e chame para o cruzamento da pista na minha escuta. Azul 4118, chame seu trecífero 3325, alterna 1251. 3325-251, obrigado. Motor de Salvador, boa tarde, Azul 9144, passando 190 para 1,50. Azul 9114, chegada a Mari, desça para o 050. Desce para o 050, Azul 9144. Carajá 44 está na posição coral nesse momento, serviço radar terminado, chame o controle Ilhéus 1201. Torre de Salvador, é o Trip 5488. Trip 5488, uma boa tarde, complete aproximação, guarde informação de pista livre, é o número 3 para pouso. Número 3, mantendo 3 milhas do Avianca frente, 488. Autorizado, reporta táxi, ajuste agora meio 20. Tá 3145, a condição em decolar 5, autorizado, confirma. Autorizado, alinhar e manter preparando-se. Salvador 6304, sua janela da passão, marcador externo, baixou e travou, boa tarde. 6304, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, número 1 agora para pouso, vento 150 graus, 089, ajuste 1020. 1020, não aguardo, 6304. 0, aguarde a transferência. 1020, descida para 500, aguardando transferência, 03. Gol na 755, vai descer para 2000 pés. Fui na proa de Dona, reporte estabilizado. 2000 Dona, reporte estabilizado, 755. Guardião 03, chame torre, 1 decimal 6. 118,6, guardião 03. Para decolar 5, autorizado, informarei que está livre. 763, 14, 3 milhas e meia da cabeceira, senhor. Ok, gente, aeronave já iniciando a corrida. O Tram 3145, autorizado a decolar sem parada, vento 150 graus, 089. Torre Salvador, Guardião 03. Guardião 03, prossiga para a final da pista no 7, confirmando. Faça um 360 pela esquerda, 360 pela esquerda, reporte interceptando a final da no 7, convida a tráfego passando agora próximo do externo e outra 3 milhas da cabeceira. 360 pela esquerda, reportará interceptando a final da no 7, 03. Lima Fox Tango, da presente, prossiga para a final do ano 7, reportando sobre a rotatória, guardando instruções, decide inicialmente para 1.500 pés. Oxenar 6314, pista livre autorizado, pouso, vento 140 graus, 109. Livre pouso, 6314, 190. É 3145, decola 20, controle 120, decimal 8. 208 a 3045. 1399, número 2 para a Copa, informação de forma confere, prepara a saída da Eulia da Bridge aguardando. Da Eulia da Bridge, aguardando 3399. Reporte ao final de 2 milhas da cabeceira. Tráfego agora ATR da Trips, aproximadamente 4 milhas para a cabeceira. Reportando 2 milhas da 197, o Guardião 03. O Trip 5488 agora, 3 milhas e meia da cabeceira. Número 1 para pouso agora, informarei pista livre, vento no 50 graus, 109. Trip 5488. Informe, temos aeronave Super Chimango da Polícia Militar aproximando-se à sua esquerda para a final da pista 17, sem interferir com este aproximação, ciente já do seu tráfego. Ciente, 488. Lima Fox Tank, faça um 360 pela esquerda, reporte interceptando a final da 17, informa aeronave Super Chimango da Polícia Militar a 1000 pés, agora aproximadamente 3 milhas para cabeceira 17. Afirmativo, efetuando curva para a esquerda, observando o tráfego no esquerdo. Afirmativo. Guardião 03, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, aeronave ATR agora aproximadamente 2 milhas da cabeceira, informa aí eixo da 17 livre. Visual com a TR, aguardando autorização para pouso 1703. Já baixou, travou.